Super. Muito bem, agora são 18 horas, quase 58 minutos. Por aqui fica o nosso programa, pessoal. Um bom final de semana a todo mundo, um abraço. Segunda-feira, se Deus assim permitir, a gente volta com o nosso Super Show. Tá bom, pessoal? Um abração, valeu. E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. 1120 kHz. Estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Carnaval já movimenta o Brasil. Para quem viaja de carro ou ônibus, tem fiscalização nas estradas federais. Jéssica Gonçalves. Os 75 mil quilômetros da malha federal serão monitorados e fiscalizados para aumentar a segurança dos motoristas e coibir as infrações responsáveis pelos acidentes mais letais. E movimento nos aeroportos deve crescer 70%. Curtir a folia, mas com respeito a todos. Bloco do Disque 100 vai estar nas ruas contra o assédio e qualquer violação de direitos humanos. Cleide Lopes. Qualquer pessoa que se sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia. E também na Voz do Brasil de hoje. Socorro aos Yanomami. Força-tarefa do governo já entregou mais de 5.200 cestas básicas e transportou mais de 100 toneladas de mantimentos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Depois de 2 anos, o carnaval deste ano vem sendo muito aguardado pelos brasileiros. Segundo o Ministério do Turismo, a festa deve movimentar 46 milhões de pessoas em destinos tradicionais do país. E muita gente está se preparando para colocar o pé na estrada atrás da folia. Mas fique de olho na segurança ao dirigir para não perder a festa. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Carnaval nos 75 mil quilômetros de estradas federais. A Operação Carnaval começou na madrugada desta sexta-feira e vai até às 11h59.